mas não se iluda não, não se iluda não. Preço baixo e promoção, Grupo Macfruit União. Pronto, olha aí, Casas Freire, ponto com a que eu me sinto em casa, o gerente Zé Neto te esperando agora, viu? Quem vende barata é ele, é o filho de Dona Maria, nosso amigo Zé. Bora, vamos para casafreire.com. E lembrando aqui o seguinte, com a Marinho Boneca Arrumada, tá no show do Jotinha, hein? Venha pra Boneca Arrumada e aproveitar os melhores preços aqui, ó, pra economizar de verdade em variedades de linhas, agulhas, barbantes, pedrarias, tudo aqui, filho, ó. A Marinho Boneca Arrumada, tudo que você precisa aí. Na área de armarinho, é aqui. Quem tem preço é Boneca Arrumada, filho. Bom dia, turma aí do armarinho Boneca Arrumada. Bom dia, Maria Aparecida, bom dia a toda a equipe. Alô, turma do telhão, bom dia, bora telhão aí, ó. Telhão Material de Construção na 1ª de janeiro. Show, papai! Bora mandar um alô pra turma da Mega Centro também. É ligado direto da galera aí. Dona Neide, não quis mais vender ovo aí, Pedro. Que é o Teiug daí. Bora Ninho, bora Cavalinho, bora equipe toda, turma toda. Vamos trabalhar. Chega, chega, chega. Olha o Pelojão Irecê na estrada de Lapão, em frente à entrada do aeroporto, é a maior distribuidora do interior da Bahia. Pra abastecer seu comércio, sua loja, venha comprar aqui. Chegue, mais de 35 mil itens. E tem Pelojão aqui no centro da cidade. E não arrega não, papai. O que você procurar, você vai encontrar no Pelojão Irecê. Erinaldo, sua equipe. Aí, ó, sempre pronto pra te atender. 3641-2104. 99904-1409. E a Líder Materiais de Construção é tudo para sua obra na 1ª de janeiro. A única que abre domingo a domingo, feriado também. O Ari Obaldo tá no pé da obra todo dia e abre cedo. Amanhã tá aberta também, sim senhor. A Lingerie Moda da Moda Íntima, da Pré-Aeróbica, a Menina dos Olhos da Bahia. E a Estação.com, hein? A loja que combina com você, jeans e malharia. Estação.com, bora Thales, bora Thales. Ó a promoção aí, filho, daqui a pouco eu digo. Ó, dizer que roupa pra família toda na estação.com, viu? Compra lá, abre o crediário, vai pagando e vai comprando, não vai faltar roupa nunca. E o grupo Macfruit União, já falei que é ofertão Lapão Barbosa e Macfruit União. Não se iluda, não! Quem vende barato de verdade é o grupo Macfruit União. E a central das baterias, hein? Ó, central das baterias, já sabe. Amanheceu o dia aí, bateu, e não pega. Aí, meu filho, é bateria ruim. Chama os meninos aí, Caio Ramon, que eles vão bater na área aí. A loja fica aqui, na Santos Lopes, na Praça do Ginásio de Esporte, na esquina, na famosona aí, ó. Isso, em frente aí até o Tratores. Aí a central das baterias, meu filho, só não beba água, mas aí, bateria de qualidade, garantia, menor preço é central das baterias. Valdeci é o chefe. E a distribuidora Pelojão Irecê, já falei que é a melhor, papai. Aqui é o seguinte, é a maior da região. Como é? Olha, promoção do sabadão, seringa pra vacina. Tá na promoção, sabão pintado, arame farpado 500 metros, 330. Eita, arame barato da Pinóia, menino. Papel higiênico a partir de R$35,99. É o rolo, né? O pacotão. E a lâmpada de LED a partir de R$12,99. Jogo de mesa a partir de R$190,99. É mesa com cadeira, filho. Variedades em embalagens, temperos, cartáveis, ferragens. Carrinho de mão continua com 25% de desconto. Eita, e Pelojão diferente. Vambora, vamos! Caraíbas. Todo mundo no Ipelojão hoje, porque tem promoção aqui, rapaz, como é, moço? Olha aí, ó, seringas aqui na promoção, né? Isso! Com agulha, R$49,99. Vamos vacinar o rebanho, rapaz, tem tudo aqui pra irrigação. você encontra tudo, tudo, tudo. Não precisa falar nem o que tem tudo. Você trabalha com irrigação, lá tem tudo, quer o quê? Tem lá, moço, no Hipelojão. Calma, rapaz. Se você não procurar a mercadoria, se não encontrar no Hipelojão, não vai encontrar mais, não adianta ir para lugar nenhum. Essa mercadoria não existe. Caraíbas. Quero dizer o seguinte. Meu amigo Duquinha tá na área. Bom dia, bom dia. Cadê o bebê, hein? Bora, Bel Dízio, Bel Dízio. Bora, mandar alô aqui. Nosso amigo Alain, oficina exclusiva. Chama. Seguindo o baile, seguindo o programa, dizer que nós falamos sempre aqui com a rede de farmácias Extra Forte, sem dúvida, sua melhor opção na hora de comprar medicamento, produto de higiene, cosméticos e suplementos em geral. Em Irecete, Extra Forte, na Rua do Banco do Nordeste, Rua do Banco do Bradesco e Praça do Feijão. Bom atendimento, melhor preço com medicamentos a partir de 50 centavos. Para sua melhor comodidade, a entrega é grátis. Venha para Extra Forte ou compre pelo WhatsApp 749-9906-9236. Siga arroba Drogaria Extra Forte Oficial no Instagram. Venha aqui, a empresa do Grupo Adir Carvalho. Toda a linha de vitaminas da Liberty, viu, gente? Pro homem e pra mulher. Liberty 100, ó. Dá pressão na cama, rapaz. É boa. Tira o estresse também, viu? E Liberty de AZ pra aumentar a sua imunidade. Só vive gripado, gripada. Toma aí a vitamina Liberty de AZ. Liberty cabelos e unhas e cabelos quebradiços aí. Chegue! E pra garantir um sono tranquilo, né? Nós temos aqui Liberty Calm, a única no mercado brasileiro que contém melatonina, triptofano, extrato de maracujá. Adeus insônia, 100% natural, viu? Todo mundo pode tomar. Bora! Hoje Cafarnaum vai ter com mini trio, Jotinha. Vai ter o mini trio, dá pra ir, Pedro? Como é? Mini trio, Jotinha. É, o paredão tá descansando, é o mini trio, viu? Hoje o mini trio e é o seguinte. Ó, ó. Isso. Ó aí, ó. Pronto. Segunda edição do Carnaval de Rua. Na Almerim, Portugal. Vai ter Chicaxé, DJ Coringa, DJ Tiaguinho. Tudo hoje, viu? Tudo hoje aí no mini trio do Jotinha. Ah, Cafarnaum, Bahia, filho. Vamos seguindo, bora. E amanhã vamos estar em Lapão, com o carnaval, o forrozão que apaixona aquela bicanela. A rocha, forró, funk, tudo. Bora! Olha, os áudios são curtinhos aí, por gentileza. Áudios curtos, viu? Áudio pequeno. Programa vai até 10h30 hoje. 10h30 que a gente tem que trabalhar, né? 10h30. Puxar pra Cafarnaum a 20 por hora não é brinquedo, não, viu? E aí o seguinte, 10h30, a gente pega o bico. E aí vai mandando os áudios pequenos pra dar tempo passar. O áudio da galera, né, Pedro? Todo mundo. É, manda pequeno aí. Pra ajeitar o povo todo, né, não? Isso, que aí não adianta. Não passa de um, não passa dos outros, né? Então. Aí, já tem um grande aqui, né? Então vamos passando para frente. 47 segundos. Analise seu áudio aí e volte a gravar. Grave outro que não tá rodando, não, viu? Vá, analisa aí quem foi que mandou 47 segundos. Não roda. Vambora, meu filho. Solte esse daí. Oi. Minha bom dia, ouvintes da Caraíbas. Especial do município de América Dourada. Passa uma de Fernando Mendes aí. Jotinha. Terça-feira tem feijão gordo, viu, Jotinha? Mais uma era. Vou completar. Confia em Deus. E você é meu convidado do coração. Bora, Zé Duval. Terça-feira, se Deus quiser, nós vamos riscar aí, viu? É, aniversário de Zé Duval é um problema, hein? É, aniversário de Zé Duval daquele jeito, hein? Quem é crente, encoste devagar. E aí é assim, porque os crentes não podem nem comer a galinha, porque a galinha tem pitu, viu? Aí é, bota pitu na galinha pra amolecer o galo, né? E aí, crente não pode beber. Muitas emoções. Que é isso, Zé? Meu amigo Zé Duval, aí é caba bom, rapaz, é homem de responsabilidade, hein? Agora aí, Zé, né? Hein? É, Zé, pois é. Caraíbas FM, a maior audiência do rádio. Eu vou fazer uma festinha aí, Zé, no clube aí, mas o povo do Soares do Baixo disse que o som entra nas casas, ninguém aguenta, então vamos deixar quieto aí. Chama, que já são 8h43. Bom dia, Jotinha. Jotinha miserável, e aí, Jotinha? Quero te fazer um convite aí, Jotinha, hoje aqui, ó, vem aqui mexer um concreto aqui, mas nós, chegue. Coisa boa, quero mandar um alô aí pra Vitor, dona Chiquinha e Jeremias, aqui é Flávio do Sonho. Ê, Flávio do Sonho, vai aí misturando tua massa aí, teu negócio, que eu... Hein? Luiz Caldas é o que aí, pé duro? O negócio dessa, esse convite seu aí, não é importante não, não é interessante não. Vou fazer uma digitória ali... Se vocês quiserem ir, eu preciso de umas 30 pessoas, num dia só, para resolver um bocado de pepino ali no clube, que tem que abrir, é muita coisa para fazer. Uns 30 no dia. Caraíbas! Chama, áudio de 49, não roda não, vai mudando. A lei aqui tá seca, todo mundo. Aí faz o áudio de novo, ela não passou meu áudio, olha aí, tá grande, faça de novo. Oi. Vai, Jotinha, manda um alô pra galera aqui da Checkup, Jotinha, e manda um alô aí principalmente pra meu amigo, meu compadre, Tino Véi, lá na oficina Bahia, rapaz, só deu ele lá, viu, no palco, dançando lá, viu? Moço, homem dança demais, já tá bebo, lá na fazenda Pau Duro, lá, viu? Manda aí um alô aí pra meu compadre Tino da oficina Bahia, hein, Jotinha? Dança mais do que a grande, o rapaz. Ê, dançarino. Aí, hein, Tino Véi é problema. Fazenda Touro Branco. Que negócio de pau duro, lá é Touro Branco. Caraíbas FM, a maior audiência do rádio. Bom dia, Jotinha, bota a gata pra mim aí, Jotinha, bota a gata pra mim aí, Jotinha, ontem você não foi, não, né, pra Lapão, ontem eu tava por lá, viu, Jotinha, e hoje eu não vou não, viu, hoje eu vou estar em Favileira de Vititá, de boa, graças a Deus, Jotinha, ei, Jotinha, bota uma música de Bastão Galeno aí, moço, esse negócio aí de Fernando Mendes, e bota uma de Bastão Galeno aí, oferecer pra todos de Favileira que estão lá no barzinho bebendo uma lá, bota aí, capricha aí, Jotinha, cuida. Valeu, garoto, alô a turma de Faveleira, um abraço aí pra vocês de Bititá, Bahia, segue o fluxo, cadê aí, filho? Eita, travando o trem aqui tudo, é mensagem demais, moço, aí dói no computador, ó, pra isso, ó, pra abrir. Bom dia, gostaria de ouvir música com roupa nova, os corações são iguais, pra todos que estão na escuta, Domingo Bonfim, Lagoinha de São Gabriel, Lago Doce, Pé Duro, bora, oi. Oi, tá ruim aqui, oi, oi. Bom dia, Jotinha, bom dia, ouvintes da Rádio Caribe FM, Deraldo Armaria, o meu patrão, sempre ligado, passando aqui mais uma vez para deixar o meu abraço, a minha filha Carla, minha esposa Neuza, para Jael, sem empresa Endudo, Sibeli, Barreiras, o Avando, no Mulugu da América Dourada, Céu Merino, lá em São Gabriel, Newtown, né, eu não vou falar mais Taquara, na Aragualândia, João Passarinho, né, que tá sempre ligado, a meu amigo Beto, lá do Bom Prazer também, o meu cunhado Carlão Pereira, Rui, Ana Célia, Perigo, enfim, todos, Deraldo Armaria, sempre Pascão. Valeu, garoto, sempre Vascão. Também gosto do Vasco, Pedro. O Vasco, eu gosto do Vasco. Tô torcendo pro Vasco aí contra o Botafogo. O jogo é hoje ou amanhã? É tudo hoje, né? Torcendo pro Vascão aí, que é o Vascão ganhando, o Botafogo tá eliminado. E eu prefiro o Vasco. O Vascão tem sofrido mais e a gente torce mais pro Vasco passar aí, viu? O Botafogo disse que não quer o Carioca, não, só quer os títulos grandes. Olha aí, Jotinha, bom dia, é som, ouvindo seu programa, minha net, fazendo a minha caminhada diária, ouvindo a Caraíba, estou em São José do Rio Preto, um alô aqui pra minha mãe, Dulce Inesê, valeu, som, boa caminhada aí, garoto, galera de Sampa, São José do Rio Preto, aí eu conheço, filho, aí tem gente daqui, não é pouco não, meu amigo Jotinha, cara, bora, Cavalinho na Mega Centro, um abraço. Olha aí, oi. Ô Jotinha, meu brother, Praguinha, carreteiro. Bora, viu? Praguinha. Tava meio ausente aí, que eu tava meio. É doente. Opa! Como nós apresentamos assim, um soro na veia, imunidade baixa. Já tá bom, graças faz a Deus. Parte, né? Faz parte. Humano, mas vivo e verdadeiro, viu? Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você, Jotinha. Um abraço. Valeu, meu amigo, saúde pra você e pra mim também, que eu tô tudo quebrado aqui, tá? Dói tudo, hein? Oi. Bom dia, Jotinha. Getúlio, Jogo Comercial. Eu gostaria de mandar um alô aí pra galera da GEL, a galera aqui na Chácara Flores e Santana, na Eu Xadai Motos. Um abraço aí pra toda a galera, pra Pimbinha, pra Nazinho, pra Landim, pra Bereguedê, os cabas da oficina Curva de Rio. Um abraço pra você, Jotinha. Um abraço pra todos nós. Um abraço do bolo doido aí, viu? Valeu, garoto! Bora, bolo doido, cuida, bora, abre o olho, bolo doido! E aí o seguinte, viu? Oficina Curva de Rio, nosso amigo Landim. E aí o nosso amigo Bregedê em chama. Que oficina é essa, rapaz? Bora, oi. Oi, Jotinha, bom dia, deusa da cidade do Bahia. Jotinha, passa um hino aí, qualquer hino pra mim, que a gente ainda tá muito abalado com a perda do meu sobrinho. Por favor, passa um hino evangélico pra mim. Pode ser de Cassiana, de qualquer um. Meus sentimentos a toda a família, viu? Daqui a pouquinho vamos tocar um hino para a senhora e para todo mundo aí que está precisando ouvir, para dar aquela conectada com Deus. Não é, Pedro? Nem todo mundo é de festa. Nem todo mundo é de festa. Então, o seguinte, mandar um alô aqui pro pessoal de... Hã? Ah, aqui é o Ibaí. Pronto, Ibaí, Hidrolândia, bom dia para vocês aí, viu? Bom dia para vocês. É que é tudo no tempo de Deus, é do jeito que ele quer, né? A gente tem que só chorar pela, na, por perder uma pessoa querida, mas tem jeito, né, gente? Todo mundo vai e Deus é que diz como é. O dia a gente não quer que vá ninguém nosso, né? É, conhecido, amigo, mas não tem jeito, né? Aí é Deus. São os desejos dele e a gente só tem que esperar a hora, né? Todo mundo. 8h50 é que nem sempre a tua vontade é vontade de falar, ah, mas eu quero isso. E aí, você quer, mas se Deus não quer, não vai ter. É pra botar na cabeça de uma vez por todas que você não se domina. Tem gente que é metida a ousada, eu vou, não vai. Se Deus não quiser, você não vai. Ok? Bora. Alô, Jotinha, bom dia. Aqui é Laíno do Lajedo, Jotinha. É, manda uma alusão especial aí pra galera aí que tá torcendo, que torceu muito pela minha saúde aí, entendeu? E avisar o pessoal que daqui a pouco o Laíno dos Teclados vai estar aí no barracão do carnaval, hein? Convidar a galera aí que às 9h40 estou aí no barracão, aí fazendo aquele ritmo pra galera. Valeu, Lainho, daqui a pouquinho o Lainho tá com saúde, graças a Deus, vai tocar no Carnalapão, hoje é o dia todo, menino, hoje é sábado e amanhã é domingo também, o pau torando é banda, menino, é banda nesse, do barracão é muita gente, é o dia todinho, viu? Dia todo, bora. E amanhã, Cravo e Canela aí, colada. Aqui é, senhora, bom dia, JK aqui do Brega Motaxi, Interesse Bahia, oferecer a próxima música, se possível aí, né? Pra minha amiga Dinha, Cláudia, Rafael, Vitória, lá no Mogoseiro 2, São Isabel, Jusciene ali, tá bom? Raulo Pinto, Dona Neuza. Alô, Adriano, cara de bode, Igrecinha, os bodinhos, Adriano Pimentel, que tá sem trabalhar, a mulher deu a surra, né? A todos do CJN, meu amigo Zé Pinto, lá em Lapão, né? Minhas ex-mulheres, todas minhas filhas aí, minha netinha Aurora, meu filho Cláudio Max, toda minha família, minha mãezinha Dona Luzia, enfim, meus amigos aqui do Brasil, dessa região. Valeu, Aguiar, tô por cá, aquele abraço. Aguiar, tu cheira. Se tiver limpinho, papai, chama! O programa que é show! Show do Jotinha, na Caraíbas FM. Paco pau, Jotinha! Vamos falar, Jotinha! Menos conversa é mais trabalho. Eu acho que tu conversa demais, Jotinha. Vai procurar brincar com o cachorro, menino. Fica quieto, vai pra tua casa. Vai pra lá, menino. Bom dia, Jotinha. Vão do bar de Bipeba. Tô no começo trabalhando, Jotinha. Hoje tem Mengão, Jotinha, é? Hoje vale taça, Jotinha, viu? Hoje vale taça, Jotinha. Aí, Jotinha, tem um bom dia. Ganhou, é campeão da Guanabara, já vai jogar pelos empates, né? E ganha o Carioquinha e já foi. Que o Botafogo disse que não quer o Carioca. Palmeiras que não quer o Paulista. Não quer porque não pode. Se pudesse. Aí o dono do Botafogo lá, o empresário, disse que a Supercopa era, era porcaria, não tinha valor. Aí a Recopa tomou 2-0. O Botafogo acabou. O Botafogo desandou, Pedinho. Muitas emoções. Ei, Pedinho Carneiro. Tá difícil, Pedinho. Nem Recopa, nem Supercopa, nem Carioca. Três campeonatos, né? O Carioca tem uma chance ainda de se passar hoje, né? E a Recopa tomou de 2 do Racing. Dificilmente o Racing vai tomar 3 aqui do Botafogo. Mas acredito que já foi, pé duro. Carioca também não tem chance, não. Muita. O Malvadão vai pegar na final lá, se for, né? Aí é difícil. Então já começou o ano bem. Tudo indica que o Botafogo, 3 vices, né? 3 vices. Bom dia, Jotinho. Vão do bar de Bipeba. Tô no começo trabalhando, Jotinho. Hoje tem Mengão, Jotinho, é? Hoje vale taça, Jotinho, viu? Vale. Hoje vale taça, Jotinho. Você repetiu o áudio dele. Jotinho, tem um bom dia. Repetiu o áudio, pé duro. Organiza o programa. Cadê? Olha a gata! Oi! Olha a gata! Bora já pra karaokê no Mocoseiro. Vai lá já. Pois eu vou pra Cafarnaum e amanhã é no Lapão. E enquanto não tô aí, né, tô aqui. É da rádio. Hoje é rádio, é Cafarnaum. Depois chego de Cafarnaum, rádio. Chego o quê? 4 da manhã, Pedro? Por aí, que o Minitrio anda devagar, bem. 20, 40 por hora no máximo. E aí, rádio, depois rádio, Lapão, com Cravo e Canela. Depois de Lapão, aí é sono, pai. Aí é sono acumulado. Muitas emoções. Bom dia, a casa caiu. O negócio pegou pro teu lado. Mandar um alôzão aí pra Marcelo, lá do Baixão. Marcelo, cachaceiro. E meu sobrinho Rochinha, pé de cana. Casa caiu, meu patrão. E alegria pra todo o Variante São Gabriel, na paz? Valeu, garoto! Segue, segue, segue, cadê? Aí, ó, tá, é trava, é muita mensagem. Aí você clica em cima e demora 2 dias. Oi. Verdade, já tinha meu sobrinho, tinha 39 anos, tava trabalhando, consertando o pneu de um carro. Atacou um infarto, não chegou nem no hospital. Novo, trabalhador, trabalhava em caminhão, em máquinas pesadas. Foi um grande homem. Com 39 anos. É uma tristeza, viu, pra família. Aline Barros, por toda a minha vida, 8h55.